DJ Neto de Amarindeua. Saudade. Vem, que essa noite é pra nós. Sóis na magia do amor. Sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Vem, sem ter medo do fim. Vem, que esse amor me devora. Vem, traz o sonho pra mim. Vem, que esse amor não tem hora. Deixa a paixão tomar conta de nós sem saber. Sem se importar com a vida lá fora. Deixa a emoção esconder de uma vez a razão. Vem, sem ter pressa de ir embora. Agora comitiva lá de Bragança, minha amiga Denise, juntamente com Josiel, a Isabela, a Darlene, a companhia da Elvilene, meu grande amor Verinha Franco, Vanessa. Toda essa comitiva já tá em peso, recordando, curtindo. O melhor do baile da saudade, viu? Essa galera dá valor. Nosso show de saudade, só começando. Tá lotado. Vejo em ti a paz que eu perdi. Olha-me pra mim poder sorrir. Sei que só com teus carinhos posso esquecer o que sofri. Descobri que tu nasceu pra mim. Só a ti eu quero ver e ouvir. Desta vez vou ser feliz. Ouça-me, minha Nathalie. O melhor do baile da saudade. Não me faças mais sofrer. Só vivo pra te querer. Não te esqueças mais de mim. Vem, minha Nathalie. Passa aí pro Silas, ele e o seu amigo Newton, só de boa, lá em Bragança, aldeia, já ligadinho. Também quero mandar um abraço aí pro DJ Robson, lá de Macapá. Alô, Robson, um abraço pra você, viu? Não

nada, nada. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Também o Claudinho Pancadão, lá em Coraci. O deixe ela, é melhor. Tá curtindo pelo aplicativo, tá só de boa. Bora, Claudinho! Mete ficha, maninho! Pra dançar bem agarradinho essa, viu? Simbora! Saudade! Só no caqueado, filho, vai! Ô, Augusta! Ela e o seu Ademir! Opa! Abraço aí carinhoso, a Maísa. Ela e toda a comitiva do grupo Os Melhores do Siqueirão. Alô, Maísa. Um abraço pra você, viu? DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Da saudade.

melhor do baile da saudade. Chegando agora minha amiga Jocileia, lá no Guamá. Hoje ela tá por aqui, tá de volta. Tá dando valor no nosso show de saudade. Vamos nessa! Os teus olhos tão azuis, tá lotado. A cor do céu, da cor do mar, me empinotizou, me fez sonhar, me enfeitiçou. E agora você diz que acabou. E você pode pedir seu alô para o número 988-250476. A gente está gravando esse CD ao vivo para você escutar a hora que quiser, legal? Mais uma assim, ó. Eita, saudade! DJ Neto de Amarindeua. Depois de uma chuva de amor, você me diz o adeus de uma noite legal. Me deixa ansioso sonhando, no meu quarto esperando outra noite chegar. Meu bem, jetei-me mon amour, ma chérie, I love you, I love you only you, I love you only you. Opa! Baby, baby, baby, te amo demais, baby, só meu baby, amor, baby, te quero demais, pra sempre na minha vida. Baby, baby, baby, te amo demais, baby, só meu amor, baby, te quero demais, pra sempre na minha vida. Eita, saudade! Depois de uma chuva de amor, você me diz o adeus de uma noite legal. Me deixa ansioso sonhando, no meu quarto esperando outra noite chegar. Meu bem, chequei-me mon amour, ma chérie, I love you, I love you only you, I love you only you. Abraço aí também pra Maria, as conquistadoras do Pop Saudade, ela, a Rose, a Ingrid, o Christian, o Paulo, o Lucas, toda essa comitiva lá no distrito, não perde uma! Alô, Denise, você, o Josiel, comitiva lá de Bragança. E aí? Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça, se te magoei, só você amei e sempre vou amar. Amor, só você eu quero, meu grande amor, te espero, meu amor, te peço, não me deixe assim. Meu amor é demais, meu amor é demais, dia e noite só penso em você, tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais, dia e noite

seu. Eita, lampada do cabaço. Bora, Josileia, você de Lúcia, o Adailton. Fazer esse caqueado. Oi. Tá lotado. Sequência do caqueado. Só pra quem se garante, viu? A gente gravando o CD ao vivo. DJ Léo, DJ Marinela. Saiu o Luiz Bar do Tuca, né? Toda a comitiva do Complexo do Jurunas. Dando Jurunas a família Siqueira. Sempre com a gente. Caqueado, caqueado, caqueado, caqueado, caqueado! Eita, caqueado, pai d'égua! DJ Neto de Amarindeua. Esse é o melhor do baile da saudade. Simbora! DJ Neto de Amarindeua. DJ Caldinho. É sucesso em todo Marajó. Abraço aí também a Maís e o Adailton. O casal dos melhores do Siqueirão. Curtindo o caqueado. Mais uma, mais uma! só no caqueado, viu? Cadê a de Lúcia, com seu salto alto? Alô, Verinha! Lá na cremação, hoje, comitiva de Bragança, Denise, Josiel, a Isabela, Darlene, e o Bilene e Vanessa. Curtindo nosso show de saudade. Vamos nessa! DJ Neto de Amarileua. DJ Comprido. Esse é só sucesso. Pato covarde hoje é. E aí? Tá lotado. Zizi, Jana Beba, Zizi, Jana Beba, Jana Beba, Jana Beba, Jana Beba, Jana Beba, Jana Beba, Jana Beba, Jana Beba, Jana Beba, Jana Beba, sei também pro Abaité, pra comitiva lá do Tapanã. Jay Wanderson, primo aí do meu amigo DJ Paulinho, boy do Pop Saudade. Tá na escuta. Saudade. DJ Neto de Amarindeua. Toca mais 20 centavos de caqueado. E a galera tá dando valor. Oi? Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Eite. É seu Belém e dá valor. Caqueado? Vamos lá, galera. Agora sim, só no caque, vai. O caqueado vai dégua. Tá lotado. DJ Neto de Amarindeua. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Um abraço aí também pra Lene Facão, as fabulosas da saudade. Já é, viu? O Arlan tá sem internet hoje. Tá perdendo esse show, pai d'égua. Eita saudade! DJ Neto de Amarilhoa. Todo mundo curtindo, recordando no seu computador, no seu celular, também no seu tablet. Programação do Melhor do Baile da Saudade, hoje ao vivo. O DJ Neto de Nanindeua, quinta-feira, 3 de novembro. Após o feriadão de finados. A galera tá só de boa. Vamos nessa, ainda tem muita coisa boa pra rolar. Alô, DJ Neto! Som! Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Pra dançar bem agarradinho assim, ó. Alô, Verinha! Ci sei tu, al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu, al di là ci sei tu, per me, soltanto per me, al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei tu. Saudade. Al di là della volta infinita, al di là della vita ci sei tu. Al di là ci sei tu per me. È d'água da música Pai d'Égua. Lunes! DJ Neto de Amarindeua. Ambicioso, ci sei tu. E saudade. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo, ci sei tu. Al di là della volta infinita, al di là della vita, ci sei tu. Al di là ci sei tu per me. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Comitiva do Todd, lá no Zerão em Macapá, tá dando valor. Eita saudade! Mais uma pra você recordar. Nosso hino! Aonde começou? Saudade. Já faz muito tempo que ela partiu. Nem me avisou porque tinha que ir. Tá lotado. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. DJ Neto de Amarindeua. Ontem não ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei do dia que você falou. Essa música é Pai d'Égua, viu? Pra quem não sabe, essa música é o hino da Web Rádio. E ela começou a tocar aqui, viu? Depois ela foi fazendo sucesso nos bares. Vamos nessa! DJ Neto de Amarindeua. Ontem eu ouvi aquela nossa canção. Eu lembrei. Que você falou que eu era seu mundo, tudo pra você. Foi tão lindo, eu confesso, não esqueci. DJ Neto de Amarindeua, detonando só as melhores do baile da saudade.